Quebrada? Quebrada onde? Eu sou a quebrada, rapaz. Tá de brincadeira? Disciplina de quem? Disciplina onde? Ah, mas quem tem as folhas aqui? Quem é mais que eu aqui? Tem uma pá de mosca de pão doce aí, rapaz. Tá de brincadeira? O bagulho sou eu, rapaz. Eu sou o cara. O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo. O jogo é pra valer, quem perder paga em dobro. Dizer que fez é muito fácil fazer, nem tanto assim. Saddam Hussein já morreu, sou mais eu, aposto em mim. Na simplicidade e humildade eu vou que vou. A milhão no vapor, diz pra mim quem chegou. Tome cuidado, quem muito quer acaba sem nada. Malandro demais, perde o fio da meada. Pisa no freio, Zé, você não é melhor que ninguém. Esqueceu como funciona, né? Então escute bem. Malandros como você, muitos finados contei. Guarda seu crime pra você, tiozão, essa é a lei. Maquiavélico, no que diz respeito ao semelhante. Venenoso ao extremo, prepotente, arrogante. Diz que é bicho solto e que conhece todo mundo. Do guerreiro, sério e ouro, ao mais nobre vagabundo. Abraça quem quer, quem facilmente se corrompe. Comigo não, quem não te conhece, que te compre. Seus modos operantes te condenam, ó meu. Cê tá mostrando, provando que nada aprendeu. Malandro de respeito é outra fita. Simplesmente é distinto, humildemente, pensante, consciente. Não fica de tiração, age pela razão. Tá sempre esperto, anda certo e nunca na contramão. Mas você, nem de longe, eu te conheço bem. Você joga no time do leve, traz também. Tá achando que tá bom, né? Dormindo no barulho, já vi tudo. Você tá de chapéu no bagulho. Subindo, descendo, morro cadente. Truta, ter que conviver com certos bang. Existem vários ramelão nesse mundão puro sangue. O ser humano é surpreendente, você me entende? Dalilas nem sempre são mulheres, depende. Assina embaixo, pois eu não acho, eu tenho certeza. Se prevalecer do poder é fraqueza. Quando chegou, chegou tranquilão, no sapatinho, humilde até demais. Na paz, no pianinho se envolveu, aprendeu, se deu bem no ofício. Pra conquistar o que conquistou, foi no sacrifício, cresceu, se tornou linha de frente, mil grau. Refinado, elegante, estilo marginal. Na moral, sem querer ser mais do que ninguém. Ô, esse mano é ligeiro, hein? Vencedor, vai além. Pois bem, quer conhecer o homem, dê a ele o poder. Nem sempre tudo é aquilo que parece ser. A Bíblia diz, alimente quem está com fome. Mas também diz, não cuspa no prato que come. De um cara bom a vilão, movido pela emoção. Puxador de tapete, cheio de má intenção. Mas aqui não, você não arruma nada, João. Tapete é pra celebridade, eu piso mesmo é no chão. Tô firmão e só faltava eu moscar na sua. Meu pedigree genealógico é nato da rua. Entenda bem o que eu quero dizer. Mude seu proceder, sua maneira de ser. Porque malandro demais vira bicho, é o fim. Não chega daqui ali, vai por mim. Subindo, descendo, morro cadente. Jogando-se o máximo mais atraente. Lá vai o malandro, todo mundo. Se o malandro soubesse como é ser honesto, teria neto só por malandragem.